crocodilagem, falsidade, egoísmo, ambição, fofoquinha, olho gordo, preocupação, masoquista da moda por causa da droga já não pensa, desesperado sem dinheiro, até bebis de sete cabeças, andar com as próprias pernas você já não consegue mais, distúrbios mentais te destrói até o fim. Já não sabe mais se chora, já não sabe mais se sorri. Ó, fofoquinha, sai da minha fofoquinha. Modinha, modinha, modinha. Só quer saber de festinha, só quer saber de besteira. Cigarro, bebida, esquema, furado, zoeira. Nervosismo, tremedeira, de bom incentivo. Você se recusa, não fique somente com a mente confusa. Não fique somente de blá blá blá. Procure lutar, procure lutar. Procure lutar. Saia fora, não pague mico. Não, não, não fique pagando de gatinho. Você esquece dos manos, quem nem lhes te deram uma força. Deixe de lado, pula do barco, só quer ficar numa boa. Não tem amigos, nem namorada, somente no fundo do poço. Uma gachada, cata uma lata, duas poladas e pronto. Colega, pare já, pois tem gente que te ama. Simplesmente confusa, sua vida não pode ficar. Se tem tudo na vida, de que pode reclamar? Tem um preto no céu, que te guia todo minuto. Traficante, toma tênis, toma roupa, toma tudo. Potre, pote, empotre, pote, empotre, que vai conseguir. No objetivo, jamais irá cair. Sou afro, eu xandão e tem amigos que cheiram. Rezo todo dia pra que eles sobrevivam. Não quero, não quero, não quero levar caixão pra cova. Quero ver os meus amigos já, fora das drogas. Acordar e vê-lo saudáveis e de cara limpa. Sem jogar dinheiro fora e sem tomar um pau da polícia. Quando o filho sai de casa, o pai perde o controle. Na balada noturna, muita coisa ele vai ver. Garota bonita, bebida e ambição. Rubinão na sua cerveja. Artane pra depois. Com medo de ser tirado como otário da banca. Um tirinho, dois tirinhos, mais escravo da branca. Filho criar o trabalho dobrado. Minha mãe muito dizia: educação para a vida começa pela família. Procure lutar. Você pensa, adianta, sua sepultura se droga. Fica chapado, fica de lado, de cama largado. Desesperado, não pensa três vezes, já faz o que quer. E o resultado é o que não quer. Sabe que não pode, mas você se fode, se recupera, corre pra esquina. Vem rápido, vende seus móveis pra comprar sua cocaína. Vende tudo que ainda tem, só com o nariz no saco de pó. Mas eu tava fudido, jogado, consumista do crack do pó. Seja homem, seja gente, seja um pouco mais consciente. Cuidado, cuidado, muito cuidado pra não se tornar dependente. A maioria dos casos assim, quase nunca tem uma saída. 80% dos casos assim, só tem passagem de ida. Quando entra na vida das drogas, vida fica sem nexo. Tem tretas, armas, roubo, prostituição e muito sexo. Na rua não tem uma pessoa te oferecendo lugar no trabalho. Mas tem um monte de filho da puta te oferecendo drogas pra caralho. Afro de impacto apenas. O grupo anti-sistema, somente confusão. Um dia melhora sem drogas, é o nosso tema. Pro sistema eu sou apenas uma louqueira a mais. Mas eu vim provar para música e pra rima, sou homem capaz. Drogado vai chegar num dia que não aguentará mais. Um finado a mais, vida nunca mais. Aqui jaz, jaz, jaz. Procure lutar, procure mudar, procure lutar, para mudar, procure lutar, procure mudar, procure lutar, para mudar. Participe da luta para que um dia esse quadro de vida possa mudar. Usuário hack subserviente se torna só mais um doente. Intacto, intacto, dropado, sente. Dependente, entorpecente. O sistema te deixará na situação sempre obscena. A chance do narcótico afetar o QI não é pequena. As drogas enviadas pela burguesia para matar a população. Não é só o álcool, nem só a farinha. O rádio, a televisão acaba com a mente, transmite besteiras e baixarias. O crime te deixa assustado, no linha direta, no Cidade Alerta. Reportagem de morte de irmão, pra você sempre foi diversão. Pra você sempre vai ser festa, enquanto a desgraça virou alegria. Porra, a moda destrutiva atual é fazer apologia. Unindo ao raga, politizado com muito argumento, você se mantém. Jamais se omita, rasgue o verbo. Rasgue o verbo. Você também. Bem.